Julien, chiama tonă cu asta, pasare 2, 2, 3, 2. Livre decolagem, Vitor Mike Quebec, 120 graus, 10 nós. Quebec ao 22, controle 1208 até regresso. 28 até regresso, então mais quebec. Boa tarde, web 6721 com a informação Delta. Objeto 6721, descaro nível de voo 060, chegada Mari. 060 na Mari, 6721. Controle Salvador, Victor Mike Quebec, decolou, você escutar. Passão com Victor Mike Quebec, mantém as condições visuais, KNH 1015, reporte fora da barra. Reportará fora da barra, Victor Mike Quebec. Victor Quebec, se é autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto. Gente, mantém em condições visuais, 500 pés, KNH 1015, reporte rotatório. Delta 32 no meio, aliás, pistão no zero. Delta 32 no meio, complete final, chame torre 118 decimal meia. Azul 4076, dispara 2000 pés, KNH 015, autorizado sinal LS, reporte estabilizado. 2000 pés, reporte estabilizado, 4076. Boa tarde, Delta 32 no meio, aliás, pistão no meio, 190. Delta 32 no meio, reporte baixado travado no externo, no 20 graus, 79. Delta 32 no meio. Solo Azul 4463 está com 124 a borda de 3 horas e 10 de autonomia, alternando. Salvador para o táxi. Qual o POB? 124. Autorizado direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal meia. O ajuste 10 no 5, bom voo. 10 no 5, táxi à direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 1862, azul 4463, boa tarde. Web 6741 no Guarulhos, 340 já aprovado, Procopio. Autorizado Guarulhos, nível 340, via rota Bridge, Upper Zulu no meia, Bravo Hotel Zulu, direto Trivi, decolagem da 110, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El, Leda, após Leda, direto Bridge. O controle opera em 120.8, aciona 5163. 1015, o gol no técnico 4. 0, decola da 1-0, curva direita, aposta, para você, o Trigo, está funcionando com 163, controle frequência 110.8. 5163, 1208, chama pronto no portão 10, web 6741. Oi, Salvador, boa tarde, azul 4463, ponte perdão no 0, está pronto. 463, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 463. Beleza, no final ILS, azul 4076. Azul 4076, complete final, cime torre 118, decimal 6. 186, boa, obrigado. Controle Mercedes 21, poderia voar Duna? Mantenha chegado, é 7721. Mantém, mantém. Torre azul 4076, final de 7 milhas. Autorizado, ILS. 076, continue, aguarda a autorização. Aguardando. Coluna 754, desce para 2000 pés, autorizado final ILS, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, coluna 754. 79. 32, eu nomeei a sola aos 28, direito, 1219. Checo Delta Summit Torre, 118 decimal 6. Frequência livre, Vitor Mike Quebec. O Delta reporte final de 3 milhas. Sete sete dois uno desce para 3000 pés, que negar 105. 3000 zero no 5, mas 0. 10 graus 10 nós. Livre pouso, azul 4076. O Kilo Quebec Sierra, solo aos, decola aos 29, controle 1208, progresso. 1208, Sierra. 4463, após o azul na curtíssima, alinhar e manter. Ali mantém após passagem da aeronave da companhia na final, 4463. Padou, Papatango, Kilo Quebec Sierra. Papatango, Kilo Quebec Sierra, mantém as condições visuais de corredor check, NH 1015, reporte fora da barra. Seria possível dar presente e autorizar a sessão para 2510 na proa de Morro de São Paulo, senhora? Autorizado 2500 pés, NH 1015, direto morro, Kilo Quebec Serra. Acessão para 2500, 1015, direto morro, Serra. Delta vento 130 graus 089, autorizado pouso, pista no sexto. para o final de 3 milhas, baixado trava. Livre pouso, pista no 7, Mike Delta, vento 110 graus, 079. Controle Salvador, muito boa tarde, Delta, Índia Bravo, pista hotel. Papa Romeu Delta, Índia Bravo, desça para 4000 pés, que negão no 095, chegada Bonf. 4000, mini 5, Bonf, Delta, Índia Bravo. Solo 4076, livrou, não se escuta. 776 azul, Alfa Juliette 03. Alfa Juliette 03. Falou Salvador, muito boa tarde. Passo Paredo 2230, tem informação Índia para conquista autorização. Passo Paredo 2230, autorização para carga com 2200 direto. Decola pressão no zero, curva direita, árvore elétrica. Controle 120 decimal 8, transporte 5172. 180 nós, autorizado sinal LS, é posto estabilizado. 2000 reduzindo, autorizado LS aí. Ray, web, mercador. Conarbo e Lepa, controle 1208 e transponder 5172, passaria do 2230. Última, transponder 5172. 172, passaria 2230. Qual é a sua perspectiva na mesa? A minha posição é fácil. Utilizado no X-Ray, Uno 754. Uno 754, complexo final de semi-torre, Uno 18 decimal 6. 86, Uno 754. Controle 4463. Solo 32 no corte 44 de frequência. Silvio Quebec CR, informe de mato para pouso. Cima... aos 16, 10, senhora. Sim. Controle de Salvador, azul 4463, boa tarde, decola da 10, passa 1.300 pés. Azul 4463, contato radar, suba nível de voo 160, saída da EL. Subida 160, saída da EL, azul 4463. Zero pro voo 1754. Baixou e travou 1754? Afirma, baixou e travado. Sim. Juliette Romeu, ciente. 4463, por gentileza. Autorizado direto da EL, azul 4463. Agradeço muitíssimo da EL na proa. F7721, complete final, reduza para velocidade de aproximação, segue tráfego a 6 milhas, chame torre 118 decimal 6. Provisão 86 reduzindo, mercador, obrigado. Oi, boa tarde, web MSE 21, visual, tem baixado checado. 76721, continue aproximação, informarei pista livre. Tá vendo, tá Fala 36, direito 1, 2, 1, décimo 9. Direito 219, 1754. Paulo Salvador, boa tarde, ao Gol 1754, ligado. 1754, taxia Alfa Juliette, portal 08. Alfa Juliette pro 8174. Papapapá, Alfa Tango Tango, vou ir a Man pra chegada a Man, reporte para descida. Desce para o nível de voo 050, vou ir a Man para chegada a Man, o Alfa Tango Tango. Volta em Zé Bravo, desce para 2.000 pés, autorizado sinal ILS, aborto estabilizado. 2.000, chamada estabilizado ILS, Delta Zé Bravo. Guardião 02, me escuta? 21, solo 38, direito, no 21, décimo 9. Direito, 219, obrigado. Solo Salvador, Gol 941, informação Índia. Gol 941, desço para o nível de voo 050, chegada Mari. 050, Mari. E Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, 104, metade do ano. Azul 4463, Sami Recife, 1251, alterne 133-25. 251-3325, chamo, 4463, bom dia, obrigado. Aguardando 02. Gente, Sami Torre, um momento decimal meio, aguardando 02. Salvadora 3566. Tá 3566, desce para o nível de voo 060, chegada Mari. 600 na Bahia. Salvador, boa tarde, gol 1924, passa 165, descido 90. Gol 1924, despara nível de voo 070, chegada Mari. 070, chegada Mari, gol 1924. Estou no localizador Delta Índia Bravo. Delta Índia Bravo, complete final de semi-torre 118, decimal meio. Muito bem, obrigado. Salvador, Papa Romeo Delta Índia Bravo, interceptou o localizador. Delta Índia Bravo, qual é o qual é a pista? Pista 10. Confirma? Confirma, pista 10. Estou no LS, pista 10, confirma. Ciência, LS, pista 10. Estou ciência, só para informação do tráfego à esquerda, em ambos os pés, helicóptero da Polícia Militar, vai pousar diretamente no pátio, não interfere com a aproximação. Sim, senhora. Aguardando então, só para o tráfego pouso. Continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardando. Índia Bravo, pouso autorizado no zero, vento 110 graus, 109. Sente-se de pouso, Delta Índia Bravo. Salvador, Gomar, Patruna. Prossiga. Pode voar, Duna? Autorizado, desça para 2000 país, que é negão no 0 no 5. Autorizado, final elétrico, abaixo estabilizado. Ok, direto Duna, 2000 pés, vamos 0 no 5, ao chute, gol, 94. Gol 924, redução para 250 nós, segue tráfego na sua posição de 10 horas a 11 milhas, um alfa 320. Já mantém, 250, gol 924. Sim. Guardião, solo aos 45, frequência livre. Tá 3566, alteração para final LS, curva esquerda para o 055. Por gentileza, 3566. Operação para final LS, curva esquerda, proa 055, seu limite é o curso do localizador. 055 esquerda, 356. Tá, 3566, desce para 3000 pés, que é legal no 015. Descendo para 3000, com 1500, obrigado. Delta Índia Bravo, solos 46, direito, 121, décimo 9. 9. Tango Tango, mantenha o nível de voo 050. Firma o pote esquina, tá bravo. Ferido pote 3, tá livre de táxi e é alfa em quilo, voo da chave. Índia Bravo. Ok, será informado. Índia Bravo, confirma o PLB de Fortaleza. ...24, vetoração para sinal LS, curva esquerda para rua 055, seu limite é o curso do localizador. Desça para 4000 pés, QNH 1015. Esquerda 055, limitado ao log, desce 4000 com 1015. É o Golo 924. Autorizado para inspecionar com o táxi. Autorizado para estacionamento, a conta é para o táxi, 741. Golo 941 no completo final, semi-torre, 118, decimal 6. 86. Papapa Alfa, Tango Tango, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 085, seu limite é a magnética 130 de Simbra. Golo 941, chama no externo, baixado travado. 7. Esquerda 080, qual é o limite? Magnética 130 de Simbra. Ok, 130 de Simbra, tá mantendo 050, Alfa Tango Tango. Pode continuar descido, Alfa Tango Tango, controle? Mantenha 050, Alfa Tango.